ótica e relojoaria Tecnos. Tem as melhores opções, você encontra os mais lindos relógios, tudo em óculos e armações. Ótica e relojoaria Tecnos. Tem atendimento especial, você encontra tecnologia, óculos de sol e óculos de grau. Quem tem sempre se preocupado com sua visão é Ótica e Relojoaria Tecnos. Por isso, cada dia que se passa, ela está sempre se especializando em tecnologia e um bom atendimento, trazendo grandes novidades para você em armações e lentes de qualidade, óculos de grau, óculos esportivos, relógios das marcas mais usadas do momento e óculos das marcas mais famosas do mercado óptico. Temos laboratório próprio para fazer a entrega dos seus óculos no mesmo dia. Temos oftalmologista e os nossos exames são computadorizados. Temos pontualidade na nossa entrega. Então, nós aqui facilitamos a sua consulta de vista. Ótica e Relojoaria Tecnos, sempre trazendo uma grande variedade em armações com a melhor qualidade e melhores condições de pagamento. Parcelamos em 10 vezes nos cartões de crédito ou em 5 vezes no nosso crediário. E à vista, você tem um desconto que só a Ótica e Relojoaria Tecnos tem para você. Ótica e Relojoaria Tecnos. Fone 3664-6456, Avenida João Castelo, número 40, no centro de Buriticupu. Ótica e Relojoaria Tecnos.